A professora Márcia Rosa de Mendonça e Silva nasceu em Cubatão no dia 9 de abril. Coincidentemente, 10 anos depois de a cidade ter proclamado a sua emancipação político-administrativa, ocasião em que tomariam posse o primeiro prefeito eleito do município, Armando Cunha, e os 13 vereadores da época, após um intenso movimento popular para desbravar Cubatão na cidade de Santos. Por um desses caprichos do destino, 60 anos depois desse episódio, aquela menina que passou a primeira infância na rua Antônio Lemos, filha de Darcy Chumbo e Vicente Rosa, que brincava na Praça Princesa Isabel, berço de vários movimentos populares, assumiria o principal posto da cidade. Foi eleita prefeita de Cubatão com a maciça votação, 42.108 votos. Este fato consagrou-se como a maior votação da história cubatense. Enfim, tornava-se realidade o sonho da cidade em ter filhos da terra cuidando do seu próprio destino. A conquista não foi por acaso. Foi duramente desenhada em anos de militância política e engajamento em várias lutas sociais e tomou forma nesta casa onde a excelentíssima senhora prefeita exerceu por duas vezes o mandato de vereadora. Eleita pelo Partido dos Trabalhadores, PT, ao qual tenho o grande orgulho de pertencer, Márcia Rosa de Mendonça e Silva se destacou nesse plenário, palco de incessantes debates, onde sua voz ecoou firme, e resoluta, projetando seu discurso além dessas paredes, fazendo-se ouvir por todos os cantos da nossa cidade. Combativa por excelência, apresentou diversos e polêmicos projetos, sempre visando a transparência e o bem comum. Dentre eles, podemos destacar o fim do voto secreto, a criação do Conselho Municipal de Combate à Corrupção e a proibição do nepotismo na administração pública municipal. Importante salientar que em todas elas contou com o apoio dos seus pais, antes, porém, de eleger-se para o Parlamento Municipal. Márcia Rosa desempenhou um importante papel como conselheira da PUES, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Justamente pela inquietude, indignação e sofreguidão diante das injustiças sociais, solidificou sua liderança e sua conduta. E a sua conduta foi pautada firmemente em defesa dos direitos da classe, numa luta contínua por jornada de trabalho digna, salários decentes, ensino de qualidade. Enquanto cidadã, Márcia Rosa desempenhou seu papel com esmero, também a professora Márcia Rosa, que detém vasto currículo profissional, não descuidou do seu aperfeiçoamento. Formada em Química, com especialização em Petroquímica, cursou pós-graduação em Pedagogia, com ênfase em Administração Escolar e Direito Educacional. Durante 28 anos de sua vida, dedicou-se ao magistério, atuando na rede estadual de ensino, conquistando também, através de concurso público, uma vaga no corpo docente da Prefeitura Municipal de Cubatão. Educadora por vocação e por princípio, a discípula de Paulo Freire levou para o seu governo a bandeira da educação e o ensino de qualidade passou a ser meta prioritária da sua administração. Aquilo que antes tivera sido objeto de anseio da sua categoria, agora finalmente poderia ser adotado como regra. E o primeiro passo já foi dado através do trabalho voltado para a educação de base, com a instalação de novas creches. Com isso, busca-se atender a demanda das mães trabalhadoras. Ademais, reconhecendo o papel das pajens, a prefeita Márcia Rosa buscou a equivalência desta categoria à das profissionais do magistério, uma das muitas lutas iniciadas enquanto membro do Poder Legislativo. Outro aspecto de sua gestão que merece destaque, sem dúvida nenhuma, é o enfrentamento do problema do transporte coletivo, uma das maiores queixas da população para o qual a administração agiu de maneira eficiente. Obstinada em valorizar a mão de obra local, com mais oportunidades de emprego para as mulheres e jovens, a prefeita Márcia Rosa implantou o cartão servidor, cartão cidadão, prestigiando sobremaneira a atividade comercial da cidade. A figura da gestora pública, dedicada ao seu ofício, não se distancia da filha, esposa, mãe e avó. Outros papéis desempenhados com a serrota. Casada com um trabalhador industrial, Gilmar Francisco da Silva. Tem duas filhas, Silvia, casada com Marcelo e Nicole. E também avó de Heitor. E desmancha sem ternura quando fala do neto. Reproduz encantada a vivência experimentada como uma mulher que marcou a sua vida para sempre. Sua avó, Ana Helena Schum, mulher de fibra, exemplo de vida, de quem a neta se recorda com carinho e fala com imensa doçura, admiração e saudade. Enquanto a avó partia para outro plano, chegava o primeiro neto para lhe ensinar que ser avó é ser mãe duas vezes. E assim como quem se equilibra na corda bamba da vida, ela respira, vai em frente e segue conciliando as atribuições do percalço do cargo com a devoção à família. Entretanto, nossa prefeita também é sabedora da responsabilidade assumida diante de uma família ainda maior, formada por 129.582 mil cidadãs e cidadãos cubatenses, ávidos por mudança, pela transformação de uma Cubatão em uma cidade mais bela, justa e digna para todos. Ciente de sua missão, ao reconhecer o diploma de prefeita das mãos do senhor Luiz Eleitoral Tiago Alvarez, ela afirmou nesse diploma: representa uma vitória das maiorias numéricas que são minoria nas esferas do poder, por ser a oportunidade em que a primeira mulher, filha de Cubatão, é diplomada prefeita dessa cidade. É nessa condição que Márcia Rosa retorna a esta casa no dia de hoje, para receber justa homenagem desse poder nas comemorações do dia 9 de abril. Coincidentemente, é o aniversário da minha prefeita, Márcia Rosa de Mendonça Silva.